sistema que te maltrata, o sistema que pisa e até às vezes mata. Fuja do sistema, fuja de problema. Você é uma pessoa livre para voar. Fuja do sistema que te maltrata e que te acaba. Oh não, oh não, oh não. Oh sistema, você passa horas trabalhando.